importante. Essa é a diferença. Já tá quase amanhecendo o dia e a pessoa liga querendo me ver. Sua voz tá meio alterada, deve estar chapada, eu conheço você. Porque toda vez que a gente termina, cê nunca leva o nosso fim à risca. Cê tá com saudade, uns beijão de língua, e olha, eu tô com mais saudade ainda. Provavelmente cê não me esqueceu. Sua vida sou eu, provavelmente cê não me esqueceu. E nem eu, sinceramente, o amor da sua vida sou eu, vai ser pra sempre eu, pra sempre eu. O amor da sua vida sou eu. Alô, Marcos, e Mitec Informática. Amanhecendo o dia e a pessoa liga querendo me ver. Sua voz tá meio alterada, deve estar chapada, eu conheço você. Porque toda vez que a gente termina, cê nunca leva o nosso fim à risca. Cê tá com saudade, nos beijão de língua, e olha, eu tô com mais saudade ainda. Cê não me esqueceu. Nem eu, sinceramente, o amor da sua vida sou eu, provavelmente cê não me esqueceu. Nem eu, sinceramente, o amor da sua vida sou eu, vai ser pra sempre eu, pra sempre. Sua vida sou eu, vai ser pra sempre eu, pra sempre.